Prece de Natalina Cordeiro. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Prece de Natalina Cordeiro. Tu que durante o dia me acompanhaste, vem, Senhor, e sê também do meu sono o vigia. Minha alma só confia em ti, supremo bem. Vem ter comigo, vem fazer-me companhia. Eu sei, eu reconheço, que nada te mereço, ó vítima da cruz. Sou pobre serva, enfim, mas tem pena de mim, eu te amo, Jesus. Fim do poema. Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009.